Maria, e meus amigos, essa é a relação dos nossos queridos patrocinadores que patrocinam com exclusividade o seu programa, o programa de todos os domingos, que é o Amanhecer do Sertão, a maior seleção musical de todos os tempos para com os nossos ouvintes e os nossos ouvintes queridos da princesa da Serra de Itabaiana, que com muita honra, com muita garra e com muito prazer é realmente que eles ouvem o nosso programa todos os domingos. Mas minha gente, está faltando não, estamos às 4 horas e 7 minutos em Itabaiana. Vamos agora dar uma volta por nosso sertão, vamos visitar o nosso povão e vamos fazer aí uma cordialidade com toda essa gente que está em sintonia com a princesa da Serra de Itabaiana. Por definitivo, abre-se a piscina agora da princesa da Serra de Itabaiana para o mundo encantado da música sertaneja. Vamos trazer a sua primeira, o Almir. Eu esqueci de dizer que trabalhando conosco aqui na técnica de som, o eficiente controlista número 1 da princesa, o Almir Andrade. E lá pelos transmissores, o Gordinho também está aqui, o Gordinho também está, né? E lá pelos transmissores, como sabem, é o Acrílio Namorador que está comandando o espetáculo agora nessa madrugada fria, né, Acrílio? O Acrílio está por lá. Então vamos trazer duas músicas aí. A primeira é Tristeza de Caboclo, é uma composição do saudoso Té de Vieira e o Tunico. E para cantar a música, vem aí os campeões da popularidade através da música sertaneja em todo o Brasil, que são eles, Tunico e Tunoco. E em prosseguimento com a seleção musical para o dia de hoje...